Capítulo 6: Como Cristo nos liberta e nos une. É importante que os cristãos analisem constantemente a pessoa e a obra de Jesus, conforme expostas na Bíblia, para saberem como Cristo nos liberta e nos une. Vamos examinar as três perguntas que surgem deste tema. Quem é Jesus? Esta pergunta ecoa repetidas vezes por todo o Novo Testamento e ainda é a questão central a qual as pessoas de hoje precisam responder. A fé cristã é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? Precisamos tomar cuidado para não fabricar um Jesus que se adapte às nossas próprias ideias. As pessoas tentaram muitas vezes remodelar Jesus e as Escrituras para ajustá-los aos conceitos e pressupostos do pensamento secular moderno. Mas não se pode fazer isso sem minar a fé cristã. Só existe um Jesus, o Jesus histórico das Escrituras. Nas Escrituras, descobrimos as boas novas do Evangelho, que Deus, o infinito e pessoal Criador do universo, invadiu este planeta na pessoa de Jesus Cristo. Nascido de modo sobrenatural, numa pequena província do Império Romano, Jesus viveu uma vida sem pecado e, através de suas ações, demonstrou o amor de Deus por toda a humanidade. Foi morto numa cruz romana. Mas por causa de sua ressurreição corpórea, os crentes não precisam mais temer os poderes do pecado, da morte e do inferno. O que significa dizer que Jesus Cristo liberta? Somos libertos de alguma coisa e para alguma coisa. A Bíblia declara que o ser humano se rebelou contra o seu Criador e se tornou escravo do pecado. Os efeitos dessa rebelião podem ser vistos em toda parte, tanto em vidas humanas destruídas quanto na corrupção da sociedade. Em última análise, todos os problemas humanos, tanto individuais quanto sociais, decorrem da rejeição aos planos de Deus para a humanidade e da tentativa humana de encontrar plena realização longe de seu Criador. A boa notícia do Evangelho é que Deus, em seu amor, agiu em Cristo para libertar os seres humanos da escravidão do pecado, da morte e do inferno. A morte de Cristo na cruz foi o acontecimento mais importante da história. Por meio de sua morte sacrificial, Jesus tornou possível que todas as pessoas se libertem da dominação do pecado e sejam livres para viver uma vida governada por Cristo. A todos quantos se arrependem do pecado e se voltam para Cristo em fé e obediência, o Cristo ressurreto promete perdão e vida, tanto agora quanto eternamente. Um dos gloriosos mistérios do Evangelho é que o ser humano só pode obter a liberdade tornando-se escravo de Jesus Cristo. A liberdade que Cristo traz nunca deve ser confundida com aspirações seculares de liberdade política ou social, por mais válidas que estas sejam. A liberdade que Jesus traz é espiritual, e o crente sabe que esta é a principal necessidade de todas as pessoas. Portanto, embora lute por justiça social em todas as oportunidades, o cristão também deve proclamar a libertação da escravidão espiritual oferecida por Cristo. Jesus rejeitou os esquemas radicais dos zelotes, não porque eles fossem demasiado revolucionários, mas porque eles não eram suficientemente revolucionários. Ele sabia que as pessoas podiam ter liberdade política e continuar escravas do pecado e da culpa. Só podemos alcançar a verdadeira liberdade quando recuperamos o propósito para o qual Deus nos criou. O que significa dizer que Jesus Cristo nos une? A Bíblia diz que um dos efeitos catastróficos da arrogante rebelião contra Deus é a separação ou isolamento. Essa separação tem duas dimensões. O ser humano está separado de seu Criador e separado de seu semelhante. Em Jesus Cristo, porém, Deus tornou possível a reconciliação do ser humano com Deus e com seus semelhantes. Por meio da fé em Cristo, as pessoas são reconciliadas com Deus. Elas se tornam parte da igreja, que consiste em todas as pessoas que compartilham da mesma lealdade ao Jesus Cristo das Escrituras. Um dos frutos do Espírito Santo na vida do crente é o amor. O cristão não deve mais ver os outros do ponto de vista humano, sejam eles cristãos ou não. O crente é chamado a ver os outros como Deus os vê e a procurar ministrar as suas necessidades em nome de Cristo. Ele é chamado a estar unido em propósito e amor a todos aqueles que servem a Cristo. É chamado também a anunciar, por meio de palavras e ações, as boas novas do Evangelho a todos os que estão fora do povo de Deus, rogando-lhes que se reconciliem com Deus. Oro para que todos aqueles que carregam o nome de Cristo mergulhem nas Escrituras e descubram ali, de uma forma mais profunda, Jesus Cristo, o libertador e reconciliador.